Passamos a Vitor 3660, Júnior 63, você. Júnior 6310, Torre 1, 98, decimal 95. 8, 95, ó. Autorizando nas 4 a sua identificação, autorizado via chegada Donce, desse mantenha 4 mil pés, altímetro 10016. Eu mantenho via chegada Gol 2194. 2194 está executando de vista? Problema, 2194. Executando de vista, vou 2194. Tudo boa noite, chegou o 2043-1600, saída da El Neda. 2043, contato radar, sobre a via saída da El, nível 360. Da El 360, gol 2043, certo. Vitor, até o dado. protocolo, gol 2043. Prossiga. Possibilidade de morte, Ivan? Quase coordenação, mantenha a saída. Agora. Rua 2043, chama Centro Recife, em 128.35. 2835, confere? Sim, 128.35. 2835, uma boa noite. Voo 2194, desça para 2.500 pés hoje, ajuste na zero no meio, autorizado o procedimento RNAV, reposta estabilizada. 2.500, reposta. Sim, acertou o nome para Salvador, confirme. Liberta Delta, controle. Papa Romeu, Vitor, até o Delta, controle. Na escuta, Papa Romeu, Vitor, até o Delta. Confirma que está informado. Sim, abandonando a área Osmar, retorna a área Dodô para sobrevoo, Vitor, até o Delta. Entendi. Sonado 0735, mantenha-se em condições visuais em forma de na 016, sem frente com o controle. Mantenha sua escuta, 35. Como tempo estimado para sobrevoo, Força Aérea 735? 30 minutos. Controle, o Gol 2194 está passando a Ribeira, aqui está o Campo Alista. Gente, apenas para informação, tráfego 10 horas, 10 milhas, mantendo no meu país, sobrevoo no setor, Praça Serra 32, gente. Gente, não está com o mesmo no equipamento, ok? Sim. Eu estou com a torre em 118, decimal 95, Gol 2194. 2195, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 1973, decolado, saída da Delta. Gol 1973, contato radar na decolagem, saída da Delta, transição Irume, sube e mantenho 360. Exceção 360, Gol 1973. Lima, Salvador, Azul 2795, passando Conde. Azul 2795, contato radar estabelecido sobre a posição Conde, voo e Bonfi. Para interceptar a chegada Bonfi, descendo ao nível 050, quando no ideal. Bonfi, no ideal para 50, Azul 2795. Comandador, boa noite, Oceania 3, informação, André. Oceania 313, Oceania, identificação, chegada bom, se desse mantém o nível 060. Nível 060, Oceania 313. Reporta Delta Ciente, reporta Tarifa. Oceania 313, autorizado a manter high speed até o 060. High speed 060, 6313, pode usar direto 666? Autorizado. Tá bom, obrigado. Voo 973, chama centro Recife em 128 decimal 35, em caso de falha, 125 decimal 1. Vai chamar Recife 125, 1 com a primária? Primária 128 decimal 35. 1235. Vitor até Delta controle. Retornando para Salvador, confirme. Gente. Reporta nacional para pouso, Vitor até Delta. Azul 2795, reautorizar até o 070. Azul 2795, controle. Prossiga. Reautorizar o descido até o nível 070, quando no ponto ideal. Controle Salvador, boa noite. Papatango Mike de Alfa, passa 3.000 pés. Papatango Mike de Alfa, contato radar na decolagem, saída Momo, suba sem restrições ao 400. Momo Nemi, subindo para o 400 sem restrições, Papatango Mike, John. Panamá 313, desça para 4 mil pés, ajustado em 10 no meio. 4 mil, confio em 10. Possibilidade do Nemim para o Papatango Mike de Alfa? Após o Momo, autorizado Nemim, Mike de Alfa. Após o Momo, Nemim, Mike de Alfa, obrigado. Controle Salvador, boa noite, da 3258 no perfil Momo. Apagando Mike, Índia Uniforme, submantém o nível 340. Mike de Alfa? Afirmativo, corrigindo, Mike de Alfa. Submantém o nível 340. Vindo restrito nível 340, Mike de Alfa. Controle Salvador, tá 3858, perfil Momo, trove. São 3858, contato radar na decolagem, saída Momo, suba e mantenha o 370. 370, solicita coordenação direto Froti. Autorizado direto Momo, são 3858. Direto Momo, aguardando Froti, tá 3858, transporte de órgão. Batango Mike em Jalto, chama sempre Recife, em 126, decimal 85. 126, 85, para Batango Mike em Jalto. Recife. Salvador, boa noite, o Azul 2782, informação, Romeu. Azul 2782, o senhor identificação, voe Mário para interceptar a chegada Mário, descendo ao 050, quando negar. Sete, chegava Mário, quando desce para o 050, isso? 050, quando negar. Ok. São 3197, contato radar na decolagem saindo da EL, submontanho 360. Atenção, 360 na Dael, 317. Xanema 313, tráfego 10 horas, 16 milhas, rumo noroeste, cruzando 065 em ascensão 370, rebote 320. São 3858, tráfego 2 horas e 5 milhas, rumo sudoeste, cruzando 0150 em descida até 4000, com rebois 320. Afirmativo, tem ciente, tem o mesmo de casa aguardando o frotinho. Aí, ó. Confia em telecontrole, ó. Marinha 7102, prossiga. Marinha 7102, para levar o grupo de Zulu, base em ala com o Força Aérea, executando aqui na base naval de Aratu. A gente está com o regresso aqui isolado, o Força Aérea vai permanecer na hora de ponto. Gente, regressa para Salvador, Marinha 7102, confirme. Afirmativo, o Marinha está regressando para Salvador, está mantendo 1.500 pés. De Buena para o Duvel, aí, reforça quando visual com campo, Marinha 7102. Marinha 7102, apenas confirmando, mantenho no 1.500 pés. Chanemeia 313, autorizado descida para 2.500 pés, livre procedimento da RENAV, pista no zero, reporta quando estabilizada. 2.500, está no zero, RENAV, Marinha 7102, aloca o código 0125. 0125. Azul 2795, reautorizado, descida para 4.000 pés, o ajuste na 0 no meio. No 0 no meio é para 4.000. Vitor até Delta, controle. Vitor até Delta, na sua escuta. Tráfego 12 horas, 3 milhas, mantendo no 1.500 pés, um helicóptero em aproximação sem interferência. Tá visual com o Marinha e o tráfego adicional descida para 2.500 pés, o Vitor Hotel Delta. Ativo. Chanana 313, controle. Tráfego 10 horas, 5 milhas, mantendo 1.500 pés sem interferência na sua aproximação. Positivo, está com a indicação também, obrigado. A 3.3, tráfego adicional, 11 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés no sobrevoo no setor. Também, controle da linha 7.02, na prova do VR, já não está visual com o tráfego. Gente, Marinha 7.02, aposta quando visual com o campo. Avisar com o campo. Para ingresso no circuito, torre em 198, decimal 95. 1895. A 3858, voe frutinho, chama centro Recife, em 126, decimal 85. 2085. O 2782, autorizado para o ITAF. ITAF na proa, 2782. O 2795, vou ser Vitor 366. 366, 2795. 2782, a vitória da conquista ou Salvador? Sabe dizer? É. Confirme. É a vitória. Valeu, pagadela. Para o Hotel Delta, frequência livre para a coordenação. Receptou o sinal RNAV para 10 e 63 e 1-3. É 3-1-3, completo com a torre, 1-9-8, decimal 95. 1895, obrigado, bom feriado. Frente. DD782, reduza para 200 nós. 300 nós, reduzindo, DD782. São 3197, chama Sandra Recife, no 28, decimal 35. Recife, 28, 35, uma boa noite. O 2795, desça para 2500 pés, autorizado para procedimento da Renave, reporta estabilizado no Serra Vitor 366. 2500-06, informaria Serra Vitor 366, o 2795. Marcão. É nóis, mano. Azul 2782, isso para 2500 pés, ajuste na 07, reporta estabilizado. 2527, reportará. Prossiga. Gente, voa na proa do rotatório, reporta com o visual com campo. Passou 366, 2795. 2795, torre 1895. 1895 até saída. Série 735, visual algum campo. Série 735, controle. Escuta, prossiga. Rua Concampo, confirme. Partiu. Torre 1895. Controle Salvador, Gol 9096, boa noite. 9096, contato radar na decolagem, saída Momo, livre extensão 370. 370, Gol 9096. Estabilizou Azul 2782. Torre 2895, Azul 2782. Boa noite. Gol no 096, pode voar código? Após o autorizado código. Obrigado. Na 096, suba e mantenha nível de voo 370. 370, Gol na 096. Rua 4298, oceano identificação, desce e mantenha nível 050, chegada mar. Após o TAP, Serra Vitor 366 para Renato, destino 0. Papa 081, Squawk Dance, cleared bombs arrivals, send maintain flight level 050. Bono 096, chama Recife em 126.85, alternando 12545. Proton Recife, 126, alternando 2545, gol, 1096. Avião 4298, voo direto Serra Vitor, 366. 366, parte 2. Salvador, Ocean M390, perfil PUCAS. Cinema 310, contato radar na decolagem. Saída PUCAS, suba e mantenho 350. Afirmativo, autoriza para o Jamo? Autorizado Jamo. Jamo, 350, 390. Azul 4298, desça para 2506, ajuste no 07, autorizado procedimento da RNAV. Aporta quando estabilizado. Cinema 313, vou ir direto com o meu Fox 08. CME. E310. Obrigado, Romeu Fox 08. 390 para o Romeu Fox 08, grato 390.